nossos sonhos que Deus veio nos dar. O tempo não pode apagar esses nossos sonhos que Deus veio nos dar. O tempo não pode apagar esses nossos sonhos que Deus veio nos dar. O tempo não pode apagar esses nossos sonhos que Deus veio nos dar. Deus, obrigado, pois hoje estou aqui então, te agradecendo por aquele dia, sabe bem, irmão. Estava eu em casa, triste em lágrimas, e de repente mente aquela mina, sabe, cara, olhando pra mim naquele dia, sabe, irmão. Olhava com um olhar alegre, veja só então, perto dela, mina donzela, que sempre comigo, pode crer, amei ela. Construindo nosso sonho, veja só, de verdade, graças a Deus, irmão, eu mudei minha cidade. Pois o rap, Filhos do Rei, chegando aqui na área, falando de Cristo, irmão, pode crer, pois Deus não falha. O tempo não pode apagar esses nossos sonhos que Deus veio nos dar. O tempo não pode apagar esses nossos sonhos que Deus veio nos dar. O tempo não pode apagar esses nossos sonhos que Deus veio nos dar. O tempo não pode apagar esses nossos sonhos que Deus veio nos dar. Te agradeço agora, ó meu papai, sabe então, por aquela mina tão bela, beija, irmão. Naquele dia ela veio me falar que me amava e que nosso sonho estava com o Senhor, cara. Hoje mudado, irmão, longe das drogas, vivendo com Cristo, pode crer, aqui numa roda, falando do Senhor, da paz e do amor, mas primeiramente no sonho que Deus me deixou. Agradeço minha amada Josiane, sabe, irmão? Minha tão linda, bela, pode ter, sabe, irmão? Um coração cheio de amor, ela me deixou. E com ela no caminho, pode crer, eu vou. Creio em Deus que Ele pode mudar a minha vida e a dela, sabe, aí eu, cara. Você que está sozinho, se lembre, irmão. Lute, prossiga, vai em frente, sabe, sangue bom. A minha senhora, Dona Zilma, mano, pode crer. Minha mãe tão linda, veja você, pois na TV aparecia o meu nome, irmão. E ela chorava me dizendo assim, então, ó. O seu sonho se realizou. O tempo não pode apagar esses nossos sonhos que Deus veio nos dar. O tempo não pode apagar esses nossos sonhos que Deus veio nos dar. O tempo não pode apagar esses nossos sonhos que Deus veio nos dar. Eu fui em frente com certeza, mano, falando do Senhor. Obrigado, pai, pode crer, pelo teu amor que o Senhor naquele dia me deixou. E contigo vou seguido na periferia, sabe, pô? Vamos comigo, ô, mano, com certeza. Larga esse bar, essa vida de cerveja que não te interessa, veja só, irmão. Siga Jesus Cristo e construa o seu sonho, então. O tempo jamais, mano, pode crer, vai acabar com os seus sonhos que Deus veio te dar. O tempo jamais, oh, mano, vai destruir aquilo que o Senhor, pode crer, prometeu pra ti.